Em transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso depois de duas semanas de ausência aqui na SBSR, uma hora de música instrumental para potenciar a vossa imaginação. E hoje temos sobretudo dois géneros como protagonistas: o minimalismo ao piano e a eletrónica melódica. Começamos com a estreia de um japonês, chama-se Daigo Hanada. O título debut leva nome Ishiro, edição Modern Records, saiu em fevereiro e tem por lá Close. Abrimos com Daigo Hanada. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Thank you. pianos intimistas no início desta sessão do Entrance. Primeiro Daigo Anada, depois mais uma estreia em formato EP, neste caso do britânico Angus McRae, edição Awake. Ouvimos Falling, um conjunto de peças improvisadas, e continuamos com o pianista de Melbourne, influenciado por Arvo Pärt, e também a seguir trilhos de contemporâneos como Nils Frahm. Chama-se Luke Howard. The Forgotten Postcards Shift. Thank you. A dobrarmos a meia hora desta emissão, Nils Ferrame, banda sonora de Vitória, um filme de Sebastian Schipper, muito singular, filmado numa sequência única, tal como a música que pinta as imagens. Nils Ferrame reuniu-se de alguns colegas amigos músicos e foi improvisando uma série de loops e de melodias à medida que iam vendo o filme. Passou por aqui de Shooting e continuamos agora com Jarvis Cocker dos Pulp e Chilly Gonzalez, um nome ligado a gente como Feist ou Daft Punk. Este pianista juntaram-se para gravar peças minimalistas, quase em formato spoken word. Aqui uma peça ao piano de Chilly Gonzalez, chamada The Tearjerker Returns. Vem tudo em Room 29, um espaço especial no Chateau Marmont Hotel, em Hollywood, por onde passou gente como o escritor David Thompson, Gene Arlow ou Howard Hughes. Vamos seguir em frente com Room 29, edição de Jarvis Cocker com Chilly Gonzalez e o tema de Tearjerker Returns. Thank you. Mais uma novidade por aqui. Há pouco depois de Jarvis Cocker com Shelly Gonzalez e Leva, num projeto de um sul-coreano de Seul, edição Transparent Music, ouvimos Fields, e depois Jason Van Vick, o primeiro de estúdio de um sul-africano que se dedica à música eletrónica e à produção desta. O compositor Jason Van Vick, Days You Remember, e o tema As You Sleep, e continuamos ainda com ritmos e batidas, desculpem-me apropriar deste nome, Scott Janssen, conhecido como Tycho, produtor e músico americano, mistura a música ambiente com a eletrónica de Dive, continuamos com A Walk. Thank you. Altura de fecharmos esta sessão do Em Trance, deixamos para trás Apparat, com a versão instrumental de Goodbye, vem no disco The Devil's Walk. Terminamos com a lindíssima Miss You, do debut do dinamarquês Trent Muller, chama-se The Last Resort. Já sabem, este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrance.blogspot.com, lá também encontram os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Boa noite, até de hoje a 8 dias.